24 a bordo, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, aguardando para cruzamento da Alfa, Oscar Romeo Mike. Alô, Salvador, o TAN 3895 está acionado com 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando galeão, instruções táxi. 3895, táxi Índia Alfa, ponto espera da Delta, chame torre 1830, ajuste no 0 no 5. Índia Alfa, na Delta, ponto espera da 10, torre 183, ajuste no 0 no 5, TAN 3895. Fala, tá 3191? 3191, prossiga. Aguardando pra autorização, o senhor já possui, por gentileza? Afirmo, já tenho essa autorização, aguarde cópia. Apenas pra confirmar o estimado de pouso do tapa-rolo, tá? Pois autorizado, puxar. Sente, atento ao tráfego da companhia, após ser autorizado, vai chamar pro táxi pra cópia, tá 3191. Então, meu Mike, vai ser o número 2 no ponto de espera, vai seguir o Airbus da TAN ingressando agora via Alfa. As duas aeronaves vão fazer o mesmo perfil de saída. 3191, pronto pra cópia? Tá, pronto pra cópia. 3191, autorizado, Galeão, nível 360, Aerovia Upper Zulu no 4. Decolagem 1-0, curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle em 119, decimal 8, transponder 55, 14. Realizado 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, decola da 10, com curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle 119-8, transponder 55-14, da 3191. 3191, correto, portão 2, reporte para o táxi. Reportando o táxi, tá 3191. Para o posicionamento, azul 4107, posição 9. Portão 9, autorizado, puxa, porta táxi 4107. Chama o táxi. Salvador, portão 8001. I copy this. You know what about this case, 8001? No, just a song. Roger. Vento 4060, por favor. 4060, vento 160 com 10. 160 com 10, 4060. Golf Lima Mike para prosseguir um táxi até o ponto de espera, chame 121 desse ponto 9. 397, o Mike Papa Lima, livre arremetido no 7, toque arremetida, vento 210 agora com a 12. Lima. Torre Salvador, TAN 3895 na Delta, ponto de espera da 10, pronto. TAN 8001, continua a aproximação, cabeceiro deslocado no 1200 metros, informa o helicóptero efetuando a arremetida da pista no 7, sem interferir com sua aproximação, aguarde pista livre. Mike, mantém a posição na Alfa, deixando a taxiway quilo livre, ok? Na minha escuta, aguarde transferência para a torre. Good afternoon, TAN 8001, 2 miles to Sierra Victor 372. Roger, continue approach, stand by runway indicated. Roger, 8001. Uniforme ou whisky? Para ingresso na Alfa, chame 121 desse ponto 9. Direito na Alfa, 219-460. Arrebeteu, Papa Lima. Gente, Papa Lima, vai aguardar circuito dessa vez, ok? Vai manter setor sul aguardando o circuito. Setor sul aguardando. 08 Centro, sua identificação vigilante, mantém nível 330. Golf Oscar, acho que houve algum erro no envio do seu plano. Saiu como uniforme Golf Oscar, não Whisky Golf Oscar. 1200 meters, the wind is 192 degrees, 12 knots, clear to land. Roger, 10 meters run, clear to land, running 10. 4060 via Alpha, reporte antes da taxiway Echo. Bravo Alfa, reportar antes da taxiway Echo, azul 4060. Foi autorizado aos 50 já? Afirmo, autorizado 0-50. Ciente, então desça até o 050-2283. Chegada Mari, está sob vigilância. 0-0-0-50, chegada Mari, sob 0-2-2-3. Essa parte 3. Táxi azul 4107, estamos com 102 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Campinas. 325-288, gol no 777, bom dia. Gente, 4107, táxi Juliette Alfa, ajuste no 05, na minha escuta, aguardando transferência para a torre. Ok, via Juliette Alfa. Aguardando transferência, 1015, azul 4107. Paulo, tá 3091 para o táxi com 126 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas e 10 de autonomia. 3091, ingresso Índia Alfa, mantenha centro da Juliette, vai aguardar a passagem do azul e vai segui-la até o ponto de espera. Ajuste no 0, no 5, aguarda transferência para a torre. Prossegue direita Índia, depois Alfa, remontantes da Juliette para guardar o azul. Prossegue na retaguarda, aguardando a transferência, com 1015 já está 3091. Brasília 1273, secundária 1230. A linha mantém na 3895. 3895 a linha mantém, tá? 3895. 001, grounded 02, right 121, decimal 9. Right 19. Desça ao 040, Vitor Bravo Mike. 040, Vitor Bravo Mike. 060, após o sair texto, via Kilo, parte 3, reporte ingresso, parte principal. Após o sair texto, ingresso na Kilo, confirma o resto da mensagem. Reporte para ingresso no parte 1. Reportará para ingresso, parte 1, 4060. 3895, eu informo que a cabeceira deslocada é mais à frente, ok? Afirmativa, senhor. Nós estamos apenas fazendo o giro aqui. Gente. Desculpa, achei que era aqui. Você tem razão, aqui tem uma outra marca aqui, né? Sim. Tá girando já. O Mike Papa Lima, livre toque arremetido no 7-170-08. Firma. Firma, Timo. Vigilância, mantém nível 370 para 6 milhas de 3 segundos, 9 metros. 001, taxiway Alpha, call me back before Echo, taxiway. Alpha, call me before Echo. Autorizado nível 1-0-3-1. 4060, vai ingressar Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, é do 4060. Before Echo 10-8-0-0-1. 4107, mantenha-se antes da taxiway Kilo. Dá para tá ingressar na Kilo para 3, confirme. Controle Salvador, Papa Tango Alfa Vitor Juliette, é cerca de 2, 1 minuto da rotatória, tem uma formação à esquerda. Já é possível pegar a proa da 107? Afirmativo, chame torre, 118 decimal 3. 118 decimal 3, Alfa Vitor Juliette. É, ó. Tan 3895, chama o controle 198, bom voo. Obrigado, até a próxima aí, o 3895. Tá dando 095, vem pra Bravo Mike. Juliette, visual com a 107. Vitor, Juliette, continua a aproximação para a 17. Informe, tem um helicóptero girando base, é o número 1 helicóptero. O Robson vai tocar e emitir no 17 aqui. Afirmativo, ciente do tráfego, não visual, mas ciente do tráfego, Alfa Vitor Juliette. Vento em Salvador é 180 graus com 10 nós. Vai querer decolar da 35? Ciente, decolagem no 7, aguarde coordenação. A Vitor Bravo vai. Na 3566, previsto chegada logo na Pro Diamanta, 3566. Gol no 754, autorizado nível 150, na chegada mais. Direto visual com o helicóptero? Gente, continua a aproximação. Decolado, bom, boa tarde. 1895, suba 340, está sob vigilância, saída Gole. A Gole 340, está 3895. Baixo e inteligível. Salvador, bom dia, o papá Oscar Romeu Mike no ponto de espera, pronto. Ok, Oscar Romeu Mike, informa que a atenção agora entendido, mas muito baixo ainda, ok? Tá no ponto de espera, tá autorizado a alinhar e manter. Romeu Mike, alinha e mantém. Controle de identificação, vigilância, mantém nível 3. Controle Salvador, muito boa tarde, tá? 32 de Nomeira, transfere inclusão no 75, Bruno 50. Com a informação Oscar. Dois, um no meia, identifique, desça ao nível 070, chegada Mari. Identificou 070 na Mari, confirmando 1.500 metros disponíveis. 1.200, graças. O Oscar Romeu Mike está livre da decolagem no 0, 170 com 10. Romeu Mike está iniciando. 065 ao nível. Decolada no 7. Primeira curva à direita, 1.500 pés no litoral sul. Informa o corredor axé suspenso. Curva à direita, só acende para o 1.500 pés, chama o controle 109.8, o transponder 5020 e o controle 109.8, torre 108.3. Confio o cotejamento correto, pátio 5, confirma o POB. Zero você a bordo, chama o controle agora aí, o ator 108.3, para acionamento de táxi. Bom voo. O 3-1-9-1, pode passar o controle da torre? Tá Oceano 3191, no... aguarde. Azul. E o azul? Chamo a 283. 283. Tá, 3895, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. Vai chamar Recife agora, um bom domingo, 3895. Igualmente. Ô, papapá, Oscar Romeo Mike, suba o 360 na saída Gole, vigilância. Romeo Mike, na saída Gole, subindo 360. Alta ou tem... um pouquinho mais de piso para a esquerda. A cabeceira fica um pouco mais à sua direita, ok? Ingressa na delta, porém a cabeceira é um pouco mais à frente. Tá, entendi, tô visual. Oi, Salvador, o papai, o meu uniforme Golf Oscar. Uniforme Golf Oscar, confirme sua posição. Pode 5? Positivo. Relacionamento, chame para táxi. Golf Oscar. Azul 407 em livre decolagem da... 1-0 deslocada, 2-0-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, azul 407. 2-2-8-3, atinge uma 3-0-0. 1-8-8, autorizado em Sogueira, Caju. 7, mantenha 0-5-0-2-2-8-3. Identificação vigilância, suba em mantenha nível 340. Declaração para separação de tráfego. Mantenha a proa 250, proa 2502, informa a solicitação. Escuta aguardando para contactar a torre. Controle, Oscar Romeo Mike. Controle Salvador, Oscar Romeo Mike. 95, prossiga. De 11 horas. Por gentileza, vai cruzar o nível 100, poderia pro a Gonça? Negativo, Oscar Romeo Mike. A chegada é nessa aerovia aí. As aeronaves estão descendo. Ok, confirma como é que recebe o papapá, Oscar Romeo Mike. Tá entrecortando. Mas... tá alto e tá intercortando a transmissão. Controle, batalha, azul 4107, passando 1500. Suba ao 380, saída da EL, vigilância 4107. 380 da EL, azul 4107. Dono da EL. E como recebe agora o papapá, Oscar Romeo Mike? Melhorou, 4x4. Obrigado. Afirmativo 280 mais. Vitor Bravo Mike, está no lote. Vitor Bravo Mike, torre, 198 decimal 3. É, 198 decimal 3. Ação. 283, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Reduza para 1809. Descendo para 2000, ajuste 10, 15, reduzindo para 1809, por série 2283. Quando o melhor de descida autorizado, nível 160. Zedael, após direto. 0123, o transponde padrão, controle 119 decimal 8, 283. Zero quatro zero nível, primeira curva direita. Primeira curva direita, 040. Queria que o backstack o atendimento correto, confirme o PLB. PLB, 2 abortos. 2 abortos, ciente. Fracionamento de táxi, 2, 183. Bom voo. Não corre, então, 4 abortos. 4 abortos, ciente. Mike vai chamar o centro Recife, 3325. 1288. 1288. Boa tarde, obrigado. 3216 vai cruzar o 080 para o 070. 3216, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste altímetro no 015. 3.000 com 1.015, Otana 3216. 3216, após ITAP, servido 366. Após ITAP, servido 366, 3216, tá. 1777, autorizado nível 100. Controle Salvador, bom dia, Otana 3566, informação Oscar. 2234, chamou até Controle Salvador, muito boa tarde, Otana 3191, Dael Flash. 3566, identifique, desça ao nível 060, chegada a mão. 060, identificou, chegada a mão, perdeu contato com o centro Recife, 3566. Gente, 3191, suba ao nível 360, cumprindo o perfil da cidadão. 360, Dael Blas, são 3191. 3770. Motor da 3566. Prossiga. Você confirmar serviço, opere pela sua extensão. 1.200 indisponíveis. Obrigado. No 980 chamou no 272 secundário, no 2001. Autorizado, pista 0, Vitor Bravai. Chama controle Salvador 1198, alterna 11932. 3216, reduza para 1970 nós. Autorizado o RNAV, informe na final. Ele vai reduzir para 1970, autorizado o RNAV, vai reportar na final 3216 da Terra. Controle Salvador, bom dia, gol no 754, teste da informação. Oscar, tensão RNAV da pista 1-0. Autorização. Gol no 600, tem autorização e identificação de vigilância, mantém o nível 390, aguardando chegada Mari. Mike, confirme. Agora eu estou com o tráfego já bem próximo, ok? Só mais um instante. Sério, 2-3 atinge e mantém 2.000 pés. Tá no localizador? Gente, chame torre 1 no 8, decimal 3. 1 no 8, 3, você vai ver. Esse Golf Oscar, observe o pequeno pote cruzando o eixo da 17 agora. O vento 140 com 1 no 0 nós, está autorizado a colagem no 7. Oscar. Três, continua a aproximação para 10, aguardando pista livre, a cabeceira deslocada 1.200 metros. O vento uma centena com 08 nós. Puxa, descida, procede a 03. Gol 1941, declaração para separação de tráfego, curve à direita na proa 085, proa 085, seu limite será a radial 230 de Salvador, ao cruzar a radial, resta na proa de mar e gol 1941. 721, na sala Salvador, 119,8, alterna 119,32. 219. Direita 1219, Vitor Bravo Mike. Zona, ciente da informação Oscar, está passando 210 para 160. Azul 4107, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. 3325, 288, boa tarde, Azul 4107. Boa. Tá 3191, suba restrito ao nível 180. Restrito 180, 3191. Webjet 6721, identifique desça 070, chegada a Mari. Azul 41, ok, minha última mensagem, Webjet 6721. Desça o 070, identifique chegada a Mari. 070, identificou chegada a Mari, 6721. Controle, boa tarde, papau, meu Whisky Golf Oscar, decolou na sua escuta. Mantenha mil pés, Whisky Golf Oscar. Até o farol da barra, aguardando autorização para prosseguir a ascensão. Viu até o farol na sua escuta. Passar o Zé Armita 366, alterna 3206. Whisky Golf Oscar, para evitar a área restrita sobre o centro de convenções, suba para 1 no 1510. 1 no 1500, Golf Oscar. 132, 1 no 6, chame torre 1 no 18, decimal 3. 183, boa tarde. Espera aqui, 56, identificação 3174, identifique e desça o 080. Chegada, Mário. 080. Alô, Salvador. Boa tarde, do 4061. Informação Papá, nível 360 para Campinas. 360 Campinas, Azul 4061, aguarde coordenação. Aguardando a sua escuta, 4061. 3325, alterne 1288. Fala, Romeu, Romeu. 3325, 288, 3191. Victor corrigindo, Victor Bravo Mike, copiou solo? O 372, bastante travado, visual. 3216, pista cabeceira deslocada 1.200 metros, cabeceira 10 deslocada. O vento 130.08 nós, está aguardando pista livre. 7.200 metros deslocada, aguardando pista livre, 3216, tá. Pode confirmar só o vento? O vento 1.20 graus, 08 nós. Está limitado pelo curso localizador. Esquerda proa 010, limitado pelo localizador. Voo no 754. 3566, 6000. 3566, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3000, conosco 15, tanto 3566. À direita, saída Gole, transição Gonza, 5540, eu transpondo o controle 1 no 9.8. Autorizado, nível 360, pela 38, decola a pista 10, gira em curva direita, Gole Gonza, 540, controle 1 no 9.8, chamará quando pronto, 4061. Ciente, informe o contagiamento correto. Whisky Golf Oscar, qual seria o seu rumo de saída para o destino na presente? 307, 307. Posição de 9 horas, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no 0, na ascensão, pois há o sequenciamento de aeronaves acima, logo acima da sua. Controle, nós estamos com forte ruído de ar rádio pirata e nós não compreendemos. Possível, poderia falar novamente, por gentileza? Afirmativo. Mantenha um no 1.500 pés. Está autorizado a apurar o destino.